340 aqui. Opa, valeu, 340. Azul 5001, posição 0. O 5001, portão 3, está autorizado, chama o táxi. Isso, lançamento, azul 5001. Antes da Juliette, está 3178. 3178, autorizado, esquerda, portão 10, 3178. Esquerda, portão 10, 3178. Salvador, boa noite, número 6224, informação de luta, autorização Aracaju. 6224 Aracaju, está autorizado, nível 190, via Whisky 33, na escola da Amazônia por esquerda, saída Puca, Jambo, depois Rua Aru, aciona 5, constaciona 0223 e o controle vai ser frequência 120, decimal 8. Está correto, chame para o acionamento. O Golo 723, solo aos 29, taxa direita, via Alfa, chame antes da Juliette, mantém o escudo. Direita, Alfa, antes da Juliette. Gol, 1-7-2-3. Para o táxi, azul 5001, está com 4 horas e 40 de autonomia, 125 a bordo, alternando o São José do Rio Preto. Está autorizado, à direita, até o ponto de fora, chamando para a decolagem. Livre, táxi à direita, até o ponto de fora, São José, azul 5001. Azul 5001, pronto no ponto 0.10. 5001 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento no 50 graus, meia dúzia lanche. Alinha e decola, pista 10, azul 5001. Paulo Salvador, azul 274, está pronto para puxo e acionamento na 4 Romeu. 4 Romeu do Pátio 3, autorizado, Xanetante. Autorizado, esquerda, portão 9, sai 2-3. Esquerda 9, portão 4 no 4, está autorizado, chame táxi. Chame táxi, 6-2-4. Chegou lá na 973 da carga, observe aí a aeronave da Azul, que já iniciou também, com a TR, e coordene com a equipe de pátio, e se for possível, faça o push, chame táxi. Sim, se vamos coordenar, se for possível, faz o push simultâneo, com o Azul, considerar o 9973. Azul 5001, decola os 3-4, controle 1-2-0, decima 8. Controle 2-0-8, uma boa noite, Azul 5001. Salvador, o Azul 2774 informa que está indo mais à retaguarda para liberar a passagem aqui para o Sideral efetuar o push dele. Tá ok, estou ciente então. O Azul, o Sideral me parece que está para trás aí do senhor, não? Está aqui à nossa frente, o sistema. Ah, tô aqui, tô sendo, estou vendo agora. Coordenou e está afastando mais para que possa fazer seu push e seguir a frente. Hein? Ok, vai iniciar. Solo Rio 5974, está pronto para push acionamento. Colorado, como chamou? É o Rio 5974. Tem 5974 aguarde, tem duas aeronaves no patch 3 em pushback aguarde. Aguardando a aeronave para chegar aqui, esse canal 7. Para o táxi, a Chanel 6224, com POP de 122, Salvador, com 2 de autonomia. Autorizado, à direita, até o ponto de espera, chame pronto para a decolagem. Chamará, 6224. Sideral 997302432, Galeão. Autorizado, táxi do Ponte Espera, chama pronto para decolar. Chama pronto lá, Ponte Espera da Luciana, Sideral 9973. Ponto de espera. Salve Salvador, Azul 2774, pronto para o táxi com o POB 62, 3 horas e 25 de autonomia, alterna Salvador. Autorizado o táxi seguindo a aeronave sideral e chama o ponto de espera pronto, o 2774. Ciente, autorizado o táxi seguindo a aeronave à frente da sideral, vai chamar pronto, ponto de espera, 2774. Salvador, Rio 5972, autorização da informação do bem, chegou a de 4 minutos, 5972. Sideral 9973, está agradecendo aí ao colega da Azul, a gentileza. Muito obrigado. Disponha, bom voo. Um abraço para vocês também. Ponto espera pronto, 6224. 224 autorizado, alinhar e decolar. Pistão 0, vento 1 no 60 graus, 8 nós. Marinha decola, né? 224. Pro Rio 5974, poder repetir o empate. Está passando aí a cauda agora da TR da Azul. Após está autorizado o táxi, autorizado a acionar, chama para o táxi. Assim faremos, bravo. Rio 5972, pronto a cópia? Pronto a cópia, Rio 5972. Autorizado, Galeão, nível 360, via a Pesuro 44, seguro e conforme rota. Decola da 1-0, curva direita, na saída Sanvo, 1, Leda e depois Doclo. Aciona 5566 e o controle 120, decimal 8. Iniciando, 6-2-4. Sim. Autorizado, Galeão, nível 360, colando a pista 1-0, curva direita. Correto, chama para acionar. Ponte espera pronto, Federal 9973. Federal 9973, autorizado, Alemã 10-0. Alemã 10-0. Salvador, Azul 2774, aproximando-se do ponto de espera da 1-0. Deixa o Azul, aguarde no ponto de espera. Aguarde no ponto de espera 2774. Puxa, né, 224, decola 42, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, 6-2-2-4. Federal 9973, autorizado a decolar, 160 graus, 62 nós. Iniciando, Federal 9973. Azul 2774, acende a corrida do 37 da Sideral, ali mantém a posição. A linha que mantém a posição Sideral, Azul 2. Que a equipe de parte em um outro rio já estacionado, após iniciar, chame tá. Condenação e chamada ataque do rio 5972. O Sideral 9973 decola os 43, controle 1, 2018. 08. Azul 2774, quando pronto, autorizado a decolar, 160 graus, 62 nós. Para o táxi, o Rio 5974, estamos com o POV de 03, 3 horas e 35 de autonomia, alterando o Galeão. Autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia, chame pronto para decolagem, mantendo o ponto de espera 5974. Pátio Índia, ponto de espera da 90, reportada, pronto, 5974 Rio. Azul 2774, decola os 44, chama o controle, frequência 120, decimal 8. 120, decimal 8, obrigado. Boa noite, Azul 2774. Rio 5974, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Tente manter a posição, Rio 5974. Mantendo a posição, 5974, Rio. Boa noite, Oceania 62, 12 é bastante travado. 62, 12 autorizado pouso, bicho no zero. Vento 1, 50 graus, 62 anos. Repouso, Oceania 62. Obrigado. Pode alinhar o Rio? O Rio é autorizado a alinhar e manter pistão zero, isso não é? Autorizado a alinhar e manter o 5974 do Rio. Rio? Salvador Rio 5972, para o táxi, 3 horas e 20 da autonomia, 03 a bordo, Guarulhos alterna. Autorizado o táxi, até o ponto de espera, chamando pela colagem, 5972. Táxi, ponto de espera, chamada 5972. Fuxa 6212, solo aos 48, táxi à direita, via Alfa, Kilo. Oi. É, Alfa não, via Alfa, ele chamou a Santa Juliette, previsto posição 3 do Pátio 1. Posição Alfa, chamada Santa Juliette, 6212. Chico 974, alteração na saída, copiando. Afirmativo. Chico 974 vai manter proa até o 050 e depois direita proa de lida. Manteremos o eixo da decolagem até 5000 quando curvaremos a direita, lida. 5974, Rio. Está correto, autorizado decolar, vento no 60 graus, já duas lanças. Livre, Rio 5974. Abraço para vocês também, abraço. Está iniciando o Rio 5974. Deixa eu estar ligado agora. Autorizado, alinhar e manter o no zero. Recife 974, decola 51, chama o controle de frequência 120, decima 8. 1208, muito obrigado, bom trabalho a todos. Vai ingresso fácil, Sônia 63, 6212. 6212, autorizado, esquerda, portão 3. Autorizado, esquerda, portão 3, 6212. O Rio 5972, vento 160 graus, é 12 nós, autorizado pela Rosé. Rio 5972, decola 54, controle 1208. 208, Rio 5972. 1354, autorizado, pouso, Ventura 50 graus, 8 nós, fechando zero. Livre pouso, voo no 354. Quatro, solo 57, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Gente, liga, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, voo no 354. Está autorizado nível 350 para Fortaleza, via Pesu 19, Bangu, depois conforme rota, decola da 1 a 0. Rolozelo com curva esquerda na saída Momo, transição Froti, aciona 5002, controle 120 do sinal 8. Torre Salvador, boa noite, o TAM 3600, estabilizado na ILS. TAM 3600, ciente atualizado, pouso, pista no zero, ventou no 30 graus, 8 anos. Teve pouso para o TAM 3600. Quatro esquerda na Juliette, portão 5. Ok, portão 5. TAM 3600, solo ao 02, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha me escuta. Gente, só segue Alfa, reportando da Juliette, tá, 3600. 3600, táxi via Juliette, portão 4. Juliette 04, 3600. Rodou 4732 para funcionamento no portão 10. 7310 autorizado, chama o táxi. Isso, funcionamento 4732. Cessna 4738, 180 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Recife. Autorizado táxi, só que 180? Afirma. Queixame no ponto de espera pronto, via Pátio e Índia. Via Pátio e Índia vai reportar pronto, tá? 4732. Não, 4738 autorizado, alinhar e decolar. Vento 170 graus 59. Alinha e decola da 4738. Tá alinhando, pronto, 3, 4738. Autorizado a decolar, vento 160, Léo 59. Ciente, livre decolagem, 4738. Salvador, o Dorador 24, está no, na final do LS de 8 milhas. Gente, aguarde a utilização de pouso do 24. TAM 4738, decola os 20, chama o controle de frequência 120 decima 8. 208, amigão. Bom serviço aí, até amanhã. Passaria do 2224, autorizado pouso, pistão no 0. Vento 160, grau 59. Ele pousa o 2224. Torre Salvador, muito boa noite, tá 3152, passou Simbra, com campo à vista. 3152, Ciente, autorizado pouso, Bistuno Zero, vento 150 graus, 150 graus, 5 horas. Livre pouso na 10, tá 3152. Passagem 224, são os 24, taxa direita, via Alfa e Juliette, pro portão 12, mantenha a minha escuta. Alfa, Juliette, 12, mantenha a escuta, 224. 12 na área remota, mantenha a minha escuta. Afirmativo.